Aleluia, Senhor nosso Deus. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos a Tua companhia. Talvez quantos de nós, ó Deus, nessa noite está dizendo: aonde Tu estavas? Aonde estava esse bem-estar que hoje nós experimentamos? Quando estávamos gastando a nossa vida e a nossa juventude em busca de algo bom, de um bem-estar, mas agora nós encontramos, estava acontecendo em alguma igreja por aí, nas tuas casas, nas casas de oração, estava acontecendo o bem-estar, e talvez muitos de nós estava na rua, gastando a nossa juventude à procura daquilo que nós hoje encontramos. Aleluia, te louvamos. Aleluia. Achamos ao Senhor. O Senhor nos encontrou. Encontramos ao Senhor. Encontramos a felicidade, encontramos a alegria. Encontramos o poder de Deus para levar nossa vida totalmente. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Josué. Claro que você viu nessa noite, há uma mesa, e aqui há um pão, e aqui há um suco da videira, e isso está dizendo que nessa noite nós vamos ter um ato simbólico, mas uma realidade espiritual de que Deus está nesse lugar e Ele quer um relacionamento contigo e comigo. Amém? Você pode olhar para cá, você pode apontar para cá e dizer: Deus vai ser real. Amém? Vai ser real. Eu vou estar na ceia do Senhor e vai ser algo real. Não vai ser porque os outros vão participar da ceia, mas vai ser real, porque eu quero, eu desejo, eu estou num relacionamento contigo, eu não abro mão disso. Amém? No livro de Josué, você pode estar abrindo a sua Bíblia, no capítulo número 2 de Josué, no versículo primeiro, capítulo 2, primeiro versículo em diante, vamos ler o 1, o 2, pulamos depois para o 23 e o 24. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 23 e 24. Depois que se passa algumas circunstâncias, 23 e 24 diz assim: assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Ao início, ao envio, e no 23 e 24 nós já lemos o final, a volta e o relatório. Algo acontece nesse meio tempo, mas não é propriamente disso que nós queremos falar, não é? Josué pega dois homens, dois espiões, e ele manda que eles vão lá averiguar, que eles vão lá analisar a terra que Deus havia prometido, uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. E ele escolhe dois homens e os manda lá como espias. E você leu ali que essa missão foi uma missão, ou deveria ser uma missão secreta. Secretamente ele manda dois espias lá. Mas já no versículo 2 diz que alguém denuncia, alguém delata essa missão, que a princípio Josué gostaria, queria e programou para que fosse secreta. Mas ela não foi secreta. Quando esses dois homens chegaram lá, logo alguém entrou em contato com eles e disse: os filhos de Israel, homens do povo do Deus vivo, homens daquele Deus que fez Israel atravessar o mar vermelho. Alguns desses homens, há dois homens desses aqui. Amém? Homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, quem tem um relacionamento com Deus, um compromisso com Deus, não consegue ficar em secreto, não consegue ficar em oculto, não consegue ficar escondido, porque as suas reações vão demonstrar e vão delatar. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, você não vai conseguir esconder que você ama Jesus. Amém? Pastor Vini diz que não esconde de jeito nenhum, né? Quem olha para ele gritando, pode ver que ele ama Jesus, né? Que ele clama. Quando alguém deseja algo desesperadamente, pode chegar ao ponto de gritar, né? Se você está precisando de socorro, você grita. Tem uma irmã nossa que esses dias aí, ela deu testemunho, estava precisando de socorro, ela gritou, né? Ela gritou, o sangue de Jesus tem poder. Ela deu testemunho esses dias, eu não estava aí, né? Ela gritou, gritou, gritou, Deus ouviu, fez outros ouvirem, e o socorro veio. Alguém disse, lá naquele dia, alguém disse, fica quieta porque isso não existe, né? Depois Deus mostrou que ele existe. Infelizmente, aquela situação foi juízo para algumas pessoas. Para dois deles, bandidos, foi juízo de Deus. Mas para todos os envolvidos, inocentes, naquela situação, todos eles saíram ilesos. Eu não sei qual deles disse que Deus não existe, mas infelizmente essa pessoa estava completamente enganada. Se foi o que ficou vivo, então talvez esse ainda possa se converter e chegar à conclusão, Deus existe. Nenhuma pessoa, nenhum policial, ninguém foi baleado. Todo mundo saiu bem, porque Deus existe, não é? Você não tem como ocultar que você ama Jesus. Situações vão estar pela tua frente, você vai se envolver em situações aonde as pessoas vão ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é um jovem que ama Jesus. Não havia como estes homens se ocultar. Amém? Não há crente, não há pessoa que ama Jesus e que seja isto secreto, porque vai aparecer, né? Um dia o apóstolo Pedro tentou se ocultar, quando Jesus estava lá sendo julgado, ele tentou se ocultar, mas por três vezes as pessoas o denunciaram, disseram, você é um deles, você é um dos discípulos, você é um seguidor de Jesus, não tem como se ocultar, não é? Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como a árvore plantada na corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Tudo que aquela pessoa que ama Jesus faz, será bem sucedido. Ele continua vivo, ele continua verde, a sua folhagem não murcha. E na sequência desse salmo diz que o ímpio não é assim. Mas ele é como a palha que o vento espalha. Não tem vida. Não é mais verde, mas é palha. Mas você diz no salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Amém? Você não tem como se esconder, né? Você é um abençoado. Estava pensando também que há muitas pessoas abençoadas. Há outros que não são tão abençoados. E o inverso de abençoado é amaldiçoado, né? É uma palavra forte para se falar. Mas você não tem como se esconder porque você é um homem, você é uma mulher abençoado. As pessoas vão olhar para você e vão ver sobre você a bênção de Deus. E talvez essa seja uma noite oportuna, se você é alguém levemente abençoado. É uma noite oportuna para você estabelecer com Jesus um compromisso e ser totalmente abençoado. Amém? Se amaldiçoado é uma palavra muito forte, mas a gente sabe que há pessoas, vou inventar uma palavra, né? Há pessoas que são desabençoados, que não chegam a ser amaldiçoados, né? Mas não estão debaixo da bênção de Deus por algumas circunstâncias. Mas você pode dizer nessa noite, eu vou sair daqui abençoado. E a minha vida vai mudar. E a bênção de Deus vai ser derramada sobre a minha vida, porque eu estou tomando uma decisão de andar com Jesus, custe o que custar. Não abrir mão de andar com Ele. Dois homens que não podiam se ocultar por causa do seu comportamento, por causa da sua vida. Diga para o irmão do seu lado, não há como se esconder. Os outros verão que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Quem está enviando os dois espias? Quem está enviando dois homens para dar uma olhada na terra prometida por Deus? Quem está enviando dois homens a Jericó? É Josué. Homem que no passado ele foi enviado. Um dia Moisés pegou 12 homens, né? A Bíblia diz que o povo pediu para Moisés, né? Lá em Número diz que Deus mandou que Moisés mandasse 12 espias. Em Deuteronômio 1, o pastor Vinícius estava lendo, que o povo pediu para Moisés que mandasse espias para averiguar a terra. Em Números, Deus mandou, né? Provavelmente esta ideia, ela é a ideia do povo. E o povo diz para Moisés, Moisés, quem sabe? Deus prometeu que essa terra é nossa, mas quem sabe vamos lá dar uma olhada? Para ver por qual caminho que nós vamos entrar lá. E para ver por quais cidades nós vamos começar a conquistar. O povo pediu para Moisés. É possível que Deus não tenha gostado desse pedido do povo, né? Você lembra lá que uma vez o povo de Deus, Israel, pediram para Samuel pedir um rei. E Deus não estava muito de acordo com aquele pedido, porque Deus dizia, eu sou o rei desse povo. Mas o povo dizia, nós queremos ser iguais a todas as nações da terra e nós queremos um rei. E Deus disse, bom, se eles querem um rei, vamos dar um rei. Deu um rei chamado Saul, um homem que começou muito bem, mas que terminou muito mal. É possível que esse pedido para Moisés não estava nos planos de Deus, mas no entanto, então Deus permitiu. Se a sua promessa não bastava, se eles ainda tinham que ir lá olhar a terra que Deus havia prometido que eles entrariam e conquistariam. Então Deus permitiu que eles fossem. E Josué, que agora está enviando 2, sabe muito bem disso. Porque ele era um dos 12. E a Bíblia fala que daqueles 12 que foram lá, os 12 voltaram com um relatório. E eles falaram a mesma coisa, a terra é boa, os frutos são abençoados, Deus realmente falou a verdade sobre aquele lugar, existe a terra, o fruto é muito grande, é uma terra fértil, mas há gigantes lá, né? As cidades têm muralhas até os céus. Além de tudo, lá vivem os Enaquins, são homens gigantes. Diz que os homens lá já eram grandes, mas além disso, havia os Enaquins, que eram gigantes. 10 deles começaram a olhar a dificuldade, os impedimentos. E eles relatando isso para o povo, eles desanimaram o povo. O povo ficou desanimado. E a primeira coisa que o povo começou a pensar é, Deus tem ódio de nós. Deus nos odeia. Por que Deus não nos deixou morrer? Ou no Egito ou no deserto? Por que Deus nos trouxe até aqui na entrada dessa terra e agora nós constatamos que não tem como entrar lá? Todo aquele povo caiu nesse desânimo, nesta incredulidade. Mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram não. Deus vai nos dar essa terra de qualquer jeito, não importa quem está pela frente. Você está entendendo qual é a diferença das pessoas abençoadas? Para ser abençoado precisa crer. Não importa o que está pela sua frente. Importa quem vai fazer você chegar lá. Diga para a pessoa que está do seu lado, não importa o tamanho do teu desafio. Aleluia. Olhe para o tamanho do teu Deus. Olha para o tamanho do teu Deus. Ele prometeu e ele vai cumprir, não é? Essa coisa de transição é uma coisa complicada, não é? Porque quando o povo sai do Egito, e o Egito é o símbolo da escravidão do pecado. E um dia você morou lá, e um dia eu morei lá. Essa coisa da transição, sair do Egito, da escravidão do pecado para uma vida abençoada. Essa coisa de transição é uma coisa complicada. Porque pelo meio do caminho, ninguém prometeu para você que a coisa vai ser um mar de rosas, ou uma estrada de rosas, ou um caminho de rosas. Apenas nos foi prometido por Deus que nós vamos chegar a uma vida feliz, a uma vida bem-sucedida. Mas ninguém prometeu que não teria desafios, que não teriam muralhas que vão até o céu, que teriam gigantes, que teriam muitas dificuldades. Algumas pessoas, nessa trajetória, na sua conversão, no seu caminhar na fé, algumas pessoas, quando olham para as dificuldades, logo dizem, não dá para transpor. Alguns dizem, Deus não está comigo. Esses chegaram ao cúmulo de dizer, Deus me odeia. Talvez nem muitos digam isso, que Deus odeia, mas quantos vão dizer, ah, Deus prefere aquela pessoa porque ela venceu, ela chegou lá. Ela passou pelas dificuldades, ela sobrepôs, ela conquistou, ela alcançou seus sonhos. Mas ela é uma pessoa privilegiada, Deus privilegiou ela e Deus não me privilegia. Deus não cuida de mim. Quantas pessoas vão pensar assim? Transição é algo, é uma caminhada que tem um destino. E que Deus vai nos levar até lá. Deus quer levar você até o fim da sua jornada. Deus quer te dar uma vida abençoada, uma vida bem sucedida. Deus quer te dar a vitória. Josué, quando vai levar dois espias, ele sabe bem o que esses dois espias vão passar, né? Josué poderia de novo dizer, vou mandar 12 lá, né? A primeira escolha de Moisés foi, pego 12 príncipes, filhos dos príncipes, os homens mais importantes de cada estado, de cada região. Mas eu creio que nesse momento, a escolha de Josué não é aquela escolha de Moisés, não é? Ele sabe o que esses homens vão passar lá. E ele precisa encontrar dois homens fiéis. Amém? Podemos tirar dois homens, duas mulheres fiéis aqui? Um casal fiel? Mãe e filho fiel? Capaz de uma missão como essa? Você é capaz de enfrentar uma missão como essa? Você é capaz de chegar lá e depois de tudo que você vê, chegar com notícias abençoadas e boas notícias? Josué vai escolher dois homens, não é? Talvez você pense que nos dias de hoje, talvez Josué, né? Poderia lançar aí um edital de convocação, né? E ele poderia dizer, há duas vagas para espiões. Há duas vagas para espias de Deus. Ele poderia abrir um concurso e muita gente ia se candidatar. Talvez muitas pessoas iam ter muitas qualificações, muito estudo, pessoas intelectuais, pessoas fortes. Você está imaginando que Josué pegou lá dois dos mais fortes soldados? Dois dos mais treinados? Dos maiores vencedores? Dos melhores na batalha? Eu creio que não. Eu creio que Josué sabia quem ele tinha que escolher. Ele precisava escolher um homem e uma mulher que criam, acima de tudo, em Deus. Amém. Acima de tudo, não precisava, poderia ser baixo, não precisava ser alto. Poderia ser uma mulher, não precisava ser um homem. Mas precisava alguém que no seu coração cresce nas promessas de Deus acima de todas as coisas. Josué sabe muito bem, quando ele tem que escolher estes homens, ele sabe muito bem o que ele mesmo passou. Olhou para toda aquela dificuldade e ele disse, Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos colocar lá. Porque tem pessoas que nessa transição, nessa caminhada da sua conversão, até conquistar as bênçãos de Deus, desiste, desanima e diz, não, Deus cuida dos outros, mas Deus não cuida de mim. Espírito de incredulidade, que estava no coração daqueles 10 homens. Josué manda esses 2 homens, não é? E eles vão lá. E eles trazem notícias abençoadas. 23, 24, eles dizem: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Se você olhar o relato dos 12 espias que Moisés mandou, você vai ver o nome de um por um ali, né? Você vai ver o nome, você vai ver o pai, você vai ver a família, você vai ver a tribo, você vai quase achar o endereço. Ficou registrado tudo a respeito daqueles 12. Mas aquele registro a respeito de 10, foi para a vergonha deles. Mas o registro de 2 homens que criam em Deus, Josué e Caleb, nós estamos falando deles, há milhares de anos após, é galardão para eles. Aquele que crê no Senhor, que confia a sua vida no Senhor, recebe galardão. Mas talvez você tenha notado que a Bíblia não fala no nome desses 2, né? Eles estão anônimos na Bíblia. Mas a palavra de Deus fala que é possível que nós venhamos a ganhar o nosso galardão aqui na terra, ou ganhar o nosso galardão na eternidade. Claro que Caleb e Josué ganharam o galardão na terra, ganharam o galardão na eternidade. Mas esses 2 homens dos quais nós não sabemos, não cito o nome deles, o galardão deles está guardado no céu. Amém? Não importa se o seu nome está saindo no jornal. Não importa se o seu nome está sendo conhecido. Não importa se as pessoas estão vendo, se os irmãos estão notando que você está falando de Jesus para o seu vizinho. Não importa se ninguém vê o que você faz. Não importa se as pessoas não sabem quanto tempo você fica orando, clamando pela sua igreja, pelos seus irmãos, pela sua família, pelos seus colegas, pelos estranhos. Não importa aquilo que as pessoas não veem. Importa aquilo que você vive com Deus. Eram 2 anônimos. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está te vendo. Jesus está te vendo. Diga: Deus tem um galardão para você. O seu presente, a sua recompensa está guardado por Deus. Deus quer abençoar a sua vida, né? Deus quer te abençoar. O relatório daquelas pessoas, o relatório daqueles 12 e 10 deles, eles não tinham quem botar a culpa, né? Eles disseram: nós não temos mais coragem de entrar na terra prometida, porque alguém trouxe uma má notícia e o nosso coração desmaiou. Quantas pessoas nesses dias dizem: eu estou desanimado, eu estou decepcionado. Mas Deus foi fiel para cumprir a sua promessa. Os desanimados, os decepcionados, aqueles que se mantiveram incrédulos, não entraram na terra prometida. Mas aqueles que creram, entre eles Caleb e Josué, creram e entraram na promessa de Deus. Você que está aqui nessa noite, você tem um papel fundamental na obra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, talvez ela não creia. Diga: você tem um papel fundamental na obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Olha a responsabilidade daqueles que são chamados por Deus. Por trás destes 2 homens, havia uma nação inteira. Mas eles se dispuseram a ouvir o chamado de Deus através de Josué e foram. Mas olha a responsabilidade deles, uma nação atrás deles. E eles foram os chamados por Deus para levar notícias favoráveis, para levar notícias de vitória, para levar notícias de fé para sua casa. Talvez toda a sua família não está aqui. Talvez vocês vieram aqui hoje entre 2. Quem é que está aqui entre 2? Casal? Levanta sua mão, só para ver quem veio de parzinho. Com amigo, amiga, casal, olha aí, né? Tem uns 42, mãe e filho, né? Pai e filha, vale também. Amém. Você tem um chamado especial de Deus. Quantas pessoas estão lá atrás, dependendo daquilo que você veio buscar, dependendo daquilo que você vai dizer, dependendo da notícia que você vai dar. Talvez há vizinhos de um lado da sua casa, e de outro lado, e nos fundos, e na frente. E eles estão dependendo da notícia que você vai dar lá. Eles estão esperando uma notícia boa. Eles não têm mais no que se agarrar. Talvez já não acreditem mais nada, né? Semana passada eu fui na casa de um casal e a coisa estava feia lá, né? Não é daqui, tá? Estava muito feia. O marido dizia: pastor, o que der, deu. O que tiver que ser, vai ser, né? Eu fiquei pensando, esse homem talvez já tentou tantas vezes, né? De tantos os jeitos, com tantos deuses. Já deram tanta opinião, tanta sugestão para ele, que ele já não acredita mais em nada. Quem sabe já tentou de tanto jeito. E agora está completamente desanimado, né? Eu disse: Deus, só o Senhor para tocar no coração dele, né? Acho que duas semanas depois, essa semana nós passamos lá, o homem está completamente diferente, né? Ele já está crendo, ele está diferente, né? Ele está mais suave, ele já está... Do jeito que ele estava, eu até achei que o negócio não durava 2 ou 3 dias, a casa já estava à venda, né? Um monte de coisa. Mas não, né? No coração dele foi gerado fé, ele começou a crer. As pessoas estão dependendo da notícia que você vai dar. E aquela notícia, se for uma notícia de fé que fala de Jesus, vai criar no coração deles esperança. As pessoas talvez já estão tão machucadas, de tentar de tantas maneiras, e talvez quando eles olham para você, eles dizem: aí vem mais um para me falar que tem jeito. Para tentar, mas eu tentei já tantas vezes. Mas aí Deus vai tocar no coração deles. Aleluia. A sua parte, irmão, dá a mensagem de Deus. Fala do que Jesus fez na sua vida. Fala que Jesus transformou a tua realidade. Fala da felicidade que você tem hoje. E deixa que o resto Deus faz. Mas traz, leva para aqueles que estão esperando você uma boa notícia. Talvez a uma família, talvez a colegas de trabalho, talvez a colegas da sua escola, muita gente aguardando que você diga algo, que você leve uma esperança, que você fale de Jesus. Uma nação toda esperando aqueles dois homens e aquilo que eles iriam dizer. Aquilo que você vai dizer pode fazer o coração de outro desmaiar, mas aquilo que você vai dizer pode animar alguém para buscar no Senhor Jesus a vitória. Amém? Quero pedir que você coloque-se em pé. Vamos nos colocar em pé. Talvez você diga: mas pastor, eu vim aqui pela primeira vez hoje. Você talvez já está na frente de toda a sua família. Deus está convocando. Deus está convocando você. Para dar uma olhada nas promessas de Deus. Olha para o futuro. Olha para as promessas de Deus. Olha onde Deus quer levar você. E leva essa notícia para a sua casa. Leva essa notícia para aqueles que estão lá atrás, que estão aguardando. Aqueles que já estão desesperançados. É uma noite de comunhão com Deus. É uma noite de comunhão. E só uma comunhão com Deus, só um relacionamento com Deus, pode fazer você levar para aqueles que estão lá na sua retaguarda uma boa notícia, uma notícia poderosa. Deus quer capacitar você. O Espírito Santo de Deus dá condições de levar uma mensagem poderosa para mudar a realidade de pessoas. É uma noite. Nós no início nós falamos que para mim, e talvez você tenha dito isso, para mim vai ser real o que vamos fazer nessa noite. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento consistente. Eu quero ser como aqueles dois homens que ficaram no anonimato. Mas dois homens que criam no Senhor acima de tudo, que criam nas promessas de Deus, e que sabiam que no futuro, que nesta transição, na saída do Egito, na saída da vida de escravidão, do pecado, aguardava um futuro, uma realidade bem sucedida. Dois homens abençoados. Não eram os mais inteligentes, provavelmente, os mais estudados, os mais intelectuais. Provavelmente nem os melhores guerreiros, nem os mais fortes. Mas eram aqueles que eram mais apaixonados por Deus. Josué não incorreria no erro de mandar alguém cheio de dúvida para aquele lugar. Escolheu dois homens que criam que Deus poderia cumprir a sua promessa. Constataram que a vida, o futuro que aguardava Israel era abençoado. E disseram: o Senhor vai nos dar essa posição. O Senhor vai nos dar esse lugar. Talvez você está procurando, num ditado popular, você está procurando um lugar ao sol, debaixo da luz de Deus. Talvez você está vivendo um tempo de trevas, de escuridão. Mas o Senhor tem para você um lugar debaixo da sua luz. E você será um abençoado. Você não precisa ficar mendigando a bênção. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé de que Deus vai levar você e cumprir as suas promessas, você agrada a Deus e Deus cumpre as suas promessas. Diga para Deus que o seu relacionamento com Ele é real. E o que fazemos nessa noite por meio da ceia simboliza e representa uma realidade. Que você está com Ele. E que Ele está com você. Se você tem calado sua boca e não tem levado boas notícias, não tem levado notícia nenhuma, ou não tem levado boas notícias a respeito do amor de Deus, diga: Senhor, não vou me calar mais. E nem vou encarar as coisas de uma forma negativa, olhar as coisas negativas e ficar com meus olhos paralisados nelas. Mas eu vou olhar aquelas coisas que o Senhor tem feito, as bênçãos, as vitórias, as promessas. E vou dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nessa noite vai ser real esse encontro contigo, simbolizado na ceia. Eu não abro mão, Deus, de viver essa realidade contigo. Tem muita gente lá atrás de mim, muita gente me esperando. Esperando o meu comportamento. Analisando as palavras que saem dos meus lábios. Analisando a maneira como eu trato as outras pessoas. Como eu trato a minha família. E eu estou dizendo, Deus, que é real aquilo que faço contigo nessa noite. E eu vou levar para minha casa, para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus colegas. Eu vou levar a notícia verdadeira, a notícia real, a notícia poderosa, que fala lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Aleluia. Ele é poderoso para fazer. Quero convidar você a adorar a Deus, declarando que a sua vida com Jesus é uma realidade, que você está completamente comprometido com Ele, e que você vai levar notícias a respeito das promessas de Deus, e que o futuro que aguarda seus familiares, amigos, é um futuro de vitória. E que eles podem ficar seguros e confiantes. Que aquilo que Deus tem operado na sua vida vai operar na vida deles. Adore a Deus nesse instante. Aleluia.